teu olhar, um brinde raro no teu abraço e contra o céu. Cada dia é um encanto novo, nossos sonhos dançam no mesmo véu. Coração acelerado, pulsando em sintonia, teu amor é a melodia da minha vida. Cada toque é como poesia, nosso mundo gira em perfeita harmonia. Ah, ah, amor, paixão, é tudo que sinto. Nosso caminho é um sonho lindo. Alegria em cada passo, cada instante. Te amo tanto, a emoção é vibrante. Com você, o tempo voa. Cada momento é uma nova emoção. Teus sorrisos são meu alento. Em cada beijo encontro a razão. Coração acelerado, pulsando em sintonia. Teu amor é a melodia da minha vida. Cada toque é como poesia. Nosso mundo gira em perfeita harmonia. Ah, ah, amor, paixão, é tudo que sinto. Nosso caminho é um sonho lindo. Alegria em cada passo, cada instante. Te amo tanto, a emoção é vibrante. Vamos dançar sob a luz da lua, sentir o calor dessa paixão nua. Nada pode nos separar, porque em teu amor encontrei meu lar. Amor, paixão, é tudo que sinto. Nosso caminho é um sonho lindo. Alegria em cada passo, cada instante. Te amo tanto, a emoção é vibrante. Teu amor é meu eterno encanto. Em cada dia te amo mais tanto. Com você a vida é um poema, onde a paixão e a alegria são o tema.